Capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come, também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos, e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E, ainda que vivesse 2000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu espírito. Por quê? Que mais tem um sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça, também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Pois, quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol?